preconceituosa a favorecer a fraternidade entre os homens. Ou Marx a pretender que podemos edificar o paraíso terrestre simplesmente distribuindo os bens da produção pelos trabalhadores. Ou Lutero a informar que a chave da salvação está simplesmente em acreditar em Jesus. Embora envolventes, embora interessantes, semelhantes ideias estão muito distantes da realidade, caindo em impasses dificilmente superáveis e comprometedores, como a sociedade permissivista, o comunismo ateu, o fanatismo pentecostal. Na verdade, meus amigos, não precisamos de novas ideias, não precisamos de muitas ideias, precisamos, isso sim, colocar em prática a ideia primeira, a ideia fundamental, a ideia básica. E nisso reconhecemos a grandeza de Jesus, porque foi Ele quem nos trouxe essa ideia que é o amor. O amor é a base fundamental para a edificação do reino de Deus. Sem amor, todas as construções humanas serão efêmeras, todas as ideias serão inúteis. Por isso, embora reconhecendo o valor dos homens de ideias, botamos mais fé nos homens de ação, que estão arregaçando as mangas, estão partindo decididos para o trabalho em favor do próximo, em creches, berçários, albergues, lares da infância e da velhice, organizações não governamentais, clubes de serviço. Não que semelhante esforço vá resolver de pronto os problemas humanos, mas porque semelhante esforço vai desenvolver em seus espíritos o espírito de serviço, que é o amor em ação, o amor atuante, envolvente, o amor capaz de realmente realizar o reino de Deus. E aqueles que se empenham nesse mistério, aqueles que arregaçam as mangas e partem decididos para o exercício do amor no trabalho em favor dos semelhantes, esses habilitam-se a construir o reino de Deus em si mesmos, antes que ele se estenda sobre todo o mundo. Esses trabalhadores habilitam-se ao encontro com o próprio Cristo na intimidade de suas almas, ainda que situando-se na terra em posições de humilde subalternidade. Conta o espírito Humberto de Campos, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, que alguns espíritos fizeram uma viagem maravilhosa às regiões alcandoradas, nas vizinhanças da morada celestial de Jesus. Não eram espíritos puros e perfeitos. Ainda reencarnariam muitas vezes no desdobramento de experiências evolutivas, mas em face de seus méritos, habilitavam-se àquele passeio maravilhoso. Ali estavam missionários orientais e ocidentais, pregadores espíritas, pastores evangélicos, sacerdotes católicos, monges budistas, discípulos de Confúcio, de Maomé, patriarcas judeus. Acima de todas as divergências em matéria de fé, haviam assimilado a ideia básica, a ideia fundamental. Eram todos filhos de Deus e, consequentemente, irmãos. Um dos membros daquela augusta assembleia parecia destoar do brilho do conjunto. Tratava-se de um antigo lidador de camelos, Ibrahim Al-Mandeb, por apenas um dedicado servidor nas areias escaldantes do deserto. Trazia os pés descalços, as vestes rotas exibiam manchas sanguinolentas das feridas de crianças que abraçara respeitoso, atendendo-as em suas necessidades. As mãos pareciam forradas de couro de camelo, tanto eram as rugosidades, as calosidades adquiridos nos rudes labores da beneficência do trabalho em favor dos semelhantes. Os cabelos revoltos e enevoados diziam das muitas tempestades que havia enfrentado no deserto para socorrer viandantes desprevenidos. As faces macilentas eram a pesada armadura de dois olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, como se não houvesse vencido ainda a pavorosa visão das misérias humanas.